Petrolina, transponder 5127, controle 120. Azul 4462, desça agora para 3000. Já está descida para 3007, colisão agora 300. Transponder 120.80, controle 3. Repetição 490, Momo Cogbo, após o direto Petrolina. Momo Cogbo, depois direto Petrolina. 5490. 5490, correto, é baixão para puxar sonar. Chamaré. Azul 4131, controle contato radar. Ciente, frequência livre. Alfa, Tango, Tango. Ciente, prossiga para a rotatória e aguarde transferência, Tango, Tango. Tango, Tango. Cliente, prossiga. Já, chama do táxi. Oceano 6314, vetoração, esquerda, proa 040, tem como limite localizador. Esquerda 040, limite é o bloco, é 314. Decimal 9. Background, Portugal, Vitor. Não, eu vou Portugal 021, vou andar aqui. Portugal 021, taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet 011, Portugal 021. Taxi, Vitor, Quebec. Alpha Tango Tango, chame a torre, 11895. Perfeito, bom trabalho. Boa. Tudo, boa tarde, Alpha Tango Tango. Quebec. Pô, tá aí na final 17, tá, Gustavo? Azul 4462, voe na Pro 80 pro localizador, chama estabilizado. Pro 80 pro localizador, vai chamar o 4462. Pô, pushback into canal do web 5856, gate number 5. Graus 101. Salve, Gustavo. Ei, Fanny Batu, push, vai de cima. Somos 7, Whisky. Oceano 6314, desça para 3000. 3000, 6314. Azul 4462, agora sim, desça para 2000. 2000 pés, 4462. Ah, final baixado e checado. Alfa, Tango, Tango. Filho Pouso, Tango. Paulo. Cocampo, Vitor Mike Quebec. Ciente, prossiga para a rotatória, torre 11895, Quebec. 1895, rotatória, Quebec. Mandou boa tarde, só passando o Vitor Mike Quebec. Mike Quebec dá presente, curva à direita para final do ano 7, ok? 20 redução de velocidade para possibilidade de pousar direto. Caso negativo, será orientado 360 no final. Ciente, só confirmando, incrementar a velocidade e reduzir, senhor. Quebec. Aumentar o máximo possível. Ciente, Quebec, está aumentando o máximo possível. After the embers of Portugal passes behind of you, you are clear to push this coordination of ground. Okay, we understand after aircraft from TAPI passed behind us, we are clear to stop. Thank you, TAPI. 4462, reduza para aproximação, cheque para pouso. Redução 4462. Salvador, Oceano 63, 15-140. Oceano 315, Salvador, voe direto Duna, desça para 5000 com 1016 com ILS. Duna para 6000 com 1016, Oceano 63, 15, muito obrigado. 5000 pés. 5000, obrigado. Está na posição 1 no Dente da Uniform, solicito o 220 para ILS. Oceano 63, 27, temos pré-aprovado nível 240, aguarde coordenação para 220. Tá ótimo, 240. Oceano 6327, autorizado para Ilhéus, nível 240, via Golf 677, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após voa direto Ilhéus. Aciona 5414, controle 120, decimal 8. Oceano 6327. Estamos autorizados no 240 para Ilhéus, na saída da El, Leda, decolando da 10, com primeira curva à direita. Golf 677, a primeira aerovia do Oceano 6327. 5414, o transponder 1208. 6327, correto? Pode chamar para posicionar. Gente, Amaral, 6327. No 314, estabilizou? Está estabilizado, localizado. Big light. Ok, 6 milhas e meia para o externo em aproximação. Reduza cheque 3, chame a torre, 11895. 293. Torre Salvador, Oceano 6314, estabilizado direto. Ok, 6, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Da proa 75 para o localizador. Direito 075, Azul 4131, chame Recife, 125 ano. 5 anos, obrigado, bom final de tarde. Boa. O 44 CBR. O 4462 já tem autorizado o pouso. Pistão 0, vento 120 graus, 101. Livre pouso na 10, Azul 4462. Autorizado e vai aguardar a saída da aeronave lá do, da entrada para entrar no pátio, ok? Que lixo autorizado ingresso no 7 após alinhado. Salvador, Oceano 6331. Oceano 6331, informação em curso uniforme, prossegue. Uniforme das 1628, solicito 380, São Paulo, Congonhas. Oceano 6321, já foi aprovado, 360, aguarde coordenação para 380 para Campinas. Corrigindo para Congonhas, Oceano 6331. Ok, para Congonhas, copio 36. Oceano 6331 está autorizado para Congonhas, nível 360, via Pesulo 16, decola da 10, com primeira curva à direita, saída da Eoleda, após o abride, onde intercepta Pesulo 16, sai conforme a rota do plano de voo. Aciona 5413, controle 120, decimal 8, Oceano 6331. 360, saída da Eoleda, bridge 5413 no transponder, o controle 1208, confirmando a nossa rota, Pesulo. Uno, positivo, a Pesulu deve ser Bride. Bride, a Pesulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trize, Pirassununga. Correto, é a partir para puxar o sinal, Oceano 6331. 31. Quatro, vento 1, 2, 0 graus, 1, 2, 9. Importante da Juliette, 4462. Ground is subject 5856, was ready to taxi in the endurance. 2 hours and 40 minutes. We have ABQ on board, alternate Fortaleza. Web 5856, Kilo 2 taxi, April 1, India, the holding point, Tower 118.95, KNA 1016. 1016 by April, India, and holding point 10, contact Tower 1895. Copy that. Thank you. Solo 35490 para o Puxa Sofia. 35490, liberação na rota para táxi. Livre, o ajuste permanece, está autorizado, o interceptor LS 6315. 2000, acusará LS 6315. Minha 314, solo 117, livre à direita, 1219, solo. 219. Referir na sua descida. Só confirmando o chamado pouso, senhor? Dois meia, copiado, bom pouso. Point 1-1-0, ready. Roger, maintain position. Keep holding point 5-6. 8.8, bom voo. 260-288, obrigado, até já. 2 Salvador, 396, informação ainda forte. Rono 396, desça ao nível 050, chegada Mare. 050 Mare, Rono 396. Pouso 6480. Autoriza por aqui, tá? Rono 396. Mantendo o perfil no 396. 396. Oxané 91183, chama Recife, frequência 1251, secundária 133.25. Centro Recife 1251, secundária 133.25, Oxané 9183. Voo 5446, desce ao nível 060, chegada a mão. Gente, totalmente mantendo perfil. Solo, Xané 6314. Xané 6314, táxi pela Alfa, pode ser Juliette. Alfa, com 48 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador para o táxi. São nível de voo 060, chegada bom. 060 na chegada bom, tá? Estabilizou o Xana 6315. 3590, mais um instante para um táxi que vai dar passagem ao Airbus do Xané, que vai taxiar pela Juliette para a posição 06. Matheus, está resolvido para você. Xané 6314, autorizado Juliette, posição 62. Juliette 62, Xané 6314. Xané 6315, vai passar o Xané na Baixada Travada. 7315, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, 6315. 14, seu solo foi hoje, 2-1, no direito, 1-2-1, solo. 2-1, não vou nomear 4-8, solo? Não vou nomear 4-8, livrou. Vou nomear 4-8, tá? Que você tá lá, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, lembra? Os mapas estão 10, eu estou na 63 e no 5. O Bravo Kilowski prossegue via condições visuais e o corredor Axé, é Porto da Barra. Equipe 5490, ponto de espera, torre 1, número 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 no meio. No 648, táxi pela Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, posição 02, no 648. 0, tá pronto. 0, 2, tá pronto. Ciente, mantenha o ponto de espera. Colônia, guardião, 05, visual, Paulo, sai do posto, bom pouso, funcionando a sequência para a condenação ao pouso. Positivo, 05, bom pouso. Grato. Runo 807, restauração, curva esquerda, na proa 190, aguardando o vetor final por longe. Vetor final, Runo 807. Está cruzando agora o 050, desce até 2.000 pés, ajuste em Salvador, no 0, no meio, gol no 807. Apenas até 2.000 pés, no 0, gol no 807. É 3 no 5, seu solo, foi os 2-3, chamou 2 lá, pessoal. 2-9, obrigado, acho que é mentira. Web 5856, livre decolar, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. Recrutei para os pais aí, faz isso. Na 6315, zona 6. Canal 6315, táxi pela Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette para 05. Solo Salvador, muito boa tarde, é o 35627, com informação Victor, autorização. 627, Aracaju, 190, informação é a Victor, confere, altímetro no 0, no 6, aguarde cópia no pátio 3. Por gentileza, coordenação nível 130 na saída Conde. 130, só instante para cópia. Para prosseguir a descida, 03217. 03217, desce até 4.000 pés, ajuste 10 no 6. 4.000 pés, 10, 16, 17. 208. 208, today, sir. 3217. Trato, 03217. 856 out of 1700 up to 350. Roger, Web 5856, radar contact on takeoff, climb to level 350, Fuca de Pai. Fuca de Pai, copy that 35056. Vai passar o localizador, Gol 807. Negativo, 907, completa a esquerda agora para o 120. 120, Gol 807. Desça até o 050, chegada bom. 050, bom, com a moto livre. Obrigado. Martini 050, 396. No 396, desce para 2000, ajuste Salvador 0 no 6, na Pro de Duna, livre LS, reposta estabilizado. 2000 no 0 no 6, livre LS, reposta estabilizado, bom 396. O trip 5446, está subindo para sequenciamento, direita para o 150. Limitado pela magnética de Simbra 080. Direita 150, limitado pela 108. 080. 807. 5627, correto? Rebaixando para processionar. Comandante. 5490. Boa 5490, contato radar decolagem, sobe o 200, sai da mão. Libera da dispensa restrição do nível 110. Livre. É, 5490, ciente. Gol 1807, estabilizado. Ciente, 1807, torre agora 1895, cheque pé pouso, bom pouso. 1895, 1807. Torre de Salvador, muito boa tarde, Gol no 807, estabilizado, sinal ILS X-ray 10, baixou, travou. 10807, autorizado pouso, pista 10, 120 graus, 15 lanches. Autorizado pouso, pista 10, Gol no 807. Nossa, 3217. Trip 5446, da presente, reassume navegação na proa de Duna, descendo para 3.000 pés, o ajuste em Salvador no 0 no 6. Duna 3.000, trip 5446, possibilidade de passar um pouco acima dos 2.000 pés de Duna? Estimativo, 5446. 4.6. Dan 3217, está sob vetor, direita para o 230, limitado pela magnética 100 de Simbra. Direita 230, limite a 100 de Simbra, o Dan 3217. Bravo Kilo Whisky, sobrevoo em Valença, livre frequência e bom voo. Olá, Salvador, está passando Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, informação com o seu Vitor, prossiga. Estamos no passo 3, notificação para a Vera. Lima Kilo X-Ray, autorizado para o seu Novembro Vitor Romeu. O número pé, da cola da 17, com a primeira curva à direita. Corredor Axé, um no meu pé, aciona 0134, controle 1-2-0, sinal 8. Aciona 0134 e nós estamos no passo 3, portanto a decolagem seria da pista 10. Mudando o corredor Axé, controle 1208, Isso, e nós solicitamos também, se possível, decolagem a partir da intersecção Delta, ok? Ciente, tá, vai decolar da 1-0, consumindo a curva com antena direita e no pé escorredor axé. Decolagem da intersecção Delta, será coordenado com a torre. Confirme pessoas a bordo. 0-2 a bordo. A bordo, para estacionamento, torre 1 no 8, decimal 95, Lima, aquilo que você vê. Externo, com uma grau de 1 no 509 a 7 milhas do seu, 5446. Sente, 5446 da trip. Meia baixa travada, no RLS, down no 0. 7396, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 129. Nível pouso na 1-0, bom, 396. Clima aqui, Lex Rey, está autorizado acionamento, início do táxi, chame para cruzar a táxi Alfa para táxi até a Delta. 3155, estamos com o seu Vitor, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Presulo 44, decola da 1-0, com primeira curva direita, CDD é Oleda, após o Eudes, onde se acerta Presulo 44, aciona 5426, controle 120, decola 8. 340 para Guarulhos, via Presulo 44, decola da 10, primeira curva direita. A seta da Eleza, depois eu vai interceptar a Pampa do Zulu 44. 5426 é o transponder, 1208 é o controle, então 3155. Então 3155, correto, vai passar para a puxa sonora. Chamará 3155. Quem está ali a cruzar até a interseção Delta e mantenha o ponto de espera da 1-0. Alfa antes da Juliette, boa noite, 07. Salvador, boa tarde, 35446. 5446, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando, 5446. No portão 8 pelo Airbus da Avianca, ok? Localizador da 3217. 3217, completa final, cheque pré-pouso, torre agora 118, decimal 95 para pouso. 118, decimal 95, boa tarde, 3217. Salvador, boa tarde, o Tantra 2217, 6 milhas do Indiacé. Duna da presente. Pro de Duna, então, 5729, baixa 2000. Autorizado 2000, ajuste no 0 no meia. No 0 no meia, 2000, visual na Pro de Duna, 5729. 396, solo aos 34, livre à direita, 1219, solo. 219, bom. Tango Kilo, Kilo Lima, controle. Solo, solo, boa tarde. Bom, 396, levando. Boa, no 396, tá aqui pela Alfa Kilo para o 43. Alfa Kilo para o 03? Primitivo, Alfa Kilo para o 43, gol 1396. Alfa Kilo 03. 7, o Kilo Kilo Lima, o transponder para o senhor, 5405. Afirmativo.